Os alunos matriculados em toda a rede pública municipal de ensino de Foz do Iguaçu receberão uniformes gratuitamente. As camisetas, bermudas, calças, jaquetas, tênis, meias, saias serão comprados por meio de um registro de preço, o que permite ao município comprar integralmente ou não os materiais licitados. Serão dois lotes, um de roupas e outro de calçados. A abertura e a avaliação das propostas estão programadas para o dia 7 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Os interessados em participar podem obter informações pelo site da Prefeitura, www.fozdoiguaçu.pr.gov.br. As empresas vencedoras terão 60 dias para fazer a entrega após a assinatura do contrato. Para a elaboração do edital, a Secretaria Municipal de Educação fez o levantamento do número de alunos do sexo masculino e feminino e também do tamanho de roupas e numeração dos calçados. Os uniformes serão personalizados com o brasão do município. A estimativa é de que até o segundo semestre, todos os alunos frequentem as escolas uniformizados. A licitação prevê a contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes escolares para os estudantes do ensino fundamental da rede municipal e também turmas do CEMEIS. Serão 52 mil camisetas. Cada aluno receberá duas peças. Cada estudante vai receber ainda uma bermuda tactel, uma calça para os meninos e uma saia shorts para as meninas. Estão incluídos ainda no uniforme uma jaqueta tactel, um par de tênis e dois pares de meias. Maurício Freire, para a CBN Foz.